Eu no meio do exame chamo o centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95. Que desça para o nível 060. Quatro alinhado e decolar, o vento 90 0 graus, 5 nós, ajuste 90 no meio. Estabilizando azul 4207. 4207, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895. 210 graus, 5 nós. 1162 após setup, essa via para 2000 pés, o Kennedy no 0 no 6, Autorizado final, ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Tenho que descer via para 4000 pés, que é negar 10 no meio. Quatro 207, pouso autorizado, vento 180 graus, 59. Livre, pouso no zero, azul, 4207. 094 ao 09, controle no 208, boa viagem. 08, um abraço. 1208, até mais. 164, sem identificação, na Pro de TAP, desça para o nível 050, Kennedy na 0 no 6. Salvador, 1094 contigo. 1094, contato radar, suba para o nível 370 na saída Momo. Sente, com a Momo vai subindo para o 370, obrigado. Quatro autorizado, vai direto Frutti. Ou fixe, amigo, Frutti? Afirmativo, Frutti. Vamos embora, Frutti. Oito meia quatro é o controle. Oito meia quatro é autorizado. Desvio, reporte após o término 2000. No 864, foca o número 3 na aproximação, reporte no terno, se possível ser autorizado, né? Delta Yankee, vetoração final ILS, X-Ray pista 10, curve à esquerda, proa 190, limite localizador, desça para 3 mil pés, o Kennedy 10 no meio. Proa 190. O Serra Tanhaque reporte se não tiver condições de manter a Pro 190. Estabilizado, Gol 1 no 162. Gol 1 no 162, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado. Tem que descer para 2 mil pés. 2 mil pés, Serra Tanhaque. 1 no 62, baixada travada. Para 3 mil pés, Kennedy 10 no 6. Vada. Afirmo. Livre pouso, 1-0, vento variável com 2 nós. Livre pouso, Gol 1-1-6-2. Ah, tô confirmando, nós estamos 0 no meio. Muito obrigado. Zero 94, chama o centro, Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Tem em curva esquerda, proa 140, autorizado final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizar no localizador. Curva esquerda. Boa noite, 64, inicia redução para 2209. Inicia na redução, boa noite, 64. Bom, 62, solo 1-8, libere a direita, solo em 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, bom, não, 1-2-1-9. 264 desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2000 autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, reporte ao localizador. Voo 9864. Até o Yankee, cheque trem de pouso, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 95, Serra até o Yankee, trem baixar travado. Torre Papatango, Serra até o Yankee, estabilizado ILS, o trem baixar travado. Serra até o Yankee, após o pouso, procede para que faça? 6. Para pernoite? Negativo, é a operação X. E C. Livre pouso no zero, vento no 50 graus, 039, ajuste no zero no 5. No zero no 5, já tá aí aqui. O pouso prossegue direto para o pátio, senhora, do Serra da Yankee? O senhor vai pousar e eu vou dar as instruções para o táxi. Tá certo, o Serra da Yankee. Tá na final, visual com campo já. Sim, trilha e pouso, o Serra Hotel Yankee. O vento no 50 graus, 039. Pode chegar no 096. No 096, o Serra da Yankee. Estabilizado o localizador, voo 1864. Voo 1864, chame Torre de Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, obrigado e boa, voo 1864. Boa. Torre Salvador, voo 1864, ILS X-Ray, distão 1-0. Voo 1864, reporte baixar travado, o ajuste no 0-6. No 0-6, já está baixado travado, voo 1864. Aguarda pista livre, voo 1864. Aguarda pista livre, voo 1864. Informe negativo, chuva sobre o campo, pista molhada. Ok, thank you. Hotel Yankee, solo 22, direito no 209. Boa noite, 864, livre pouso 1-0, vento variável com 3 faixas. Livre pouso, pista 1-0, boa noite, 64. Channel 6200, acione identificação. Autorizado por ETAP, até ETAP desça para o nível 050 após via para 2000 pés, o QNH 10016. Isso era checado, o campo está sem chuva no momento, teto 1200 pés, visibilidade 5000 metros. Dois zero zero afirmativo, pista molhada. Uno 864, solo 25, libera a direita, solo 1219. Liberando a direita 219, voo 864. Direito 2, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro no 096. Sabe, azul 4082. Canemia 200, confirma indicada. Gente, azul 4082, reduza para 2509. Já vai repetir para 2509. 02585, acione a identificação na proa de Mari para interceptar a chegada da Mari, QNH10 no meio, desça para o nível 060. Zero, autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Gente, reportará estabilizado ILS X-Ray 6200. Do 4082, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 025, limite é a radial 280 do BR de Salvador. Gente, aguardo cópia. Região 08, autorizado Salvador Aracaju, nível 090, decola do 17, curva esquerda, saída Conde. Acione 1721 no transponder, controle no 208. Chame para táxi, Guardião 08. Justo 06, reporte na ótica. Vetoração 2585, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 015, limite radial 280 do VOR de Salvador. Outro 082, informo chuva leve no campo. 2585, informo chuva leve no campo. Pô, de voo, por gentileza. Obrigada. Azul 4082, escorra direita para 060 para interceptar o localizador, desça para 3 mil pés, QNH no 06. 3 mil proa 06. Desça para 4 mil pés, QNH no 06 e reduza para 2209. Do 4082, desça para 2 mil pés, autorizado, final ILS, X-Ray, pista 1 a 0. 082, desça para 2 mil pés, autorizado, final ILS. Estabilizou o localizador, Xander 6200. Xander 6200, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 8, 95, 6200. Corra direita para 060 para interceptar o localizador, desça para 3 mil pés. Direita 060, descendo para 3 mil, contra 2.5, autorizado ILS. Ainda negativo, aguarde descida para 2 mil pés, Força Aérea 2585. Aguardando. Trip 5220, acione a identificação, autorizado para o editado para interceptar a chegada na Mari, QNH 1015, reporte no ponto e da descida. Desça para o nível 050. Do 4082, corrijo o QNH agora no 015 em Salvador. 015, azul 4082. Força Aérea 2585, corrijo o QNH agora no 015 em Salvador. 015, afirmativo, logo afirmativo, Força Aérea 2585. Passou externo, baixar travada, era nova visual. Sim, estão na porta visual com cão, postará 6200. Reportará. Autorizado, continua a descida para 2 mil pés e autorizada final ILS X-Ray pista 1 a 0. Aguarde para chamar a torre, Força Aérea 2585. Para 4082, chame torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 3295, muito obrigado, boa tarde. Tá. Pouso 6200. 5220, após etapa dessa via para 2000 pés, QNH 1015. Sente azul 4082, reporte baixar travado, visual com campo, o último teto avistado foi 900 pés, o ajuste 1095, informa pista molhada e chuva leve sobre o campo. Afirmativo para ciente, azul, chamará com o pouso baixado travado. Zero 08, livre decolagem da 1-7, vento 190 graus, 0-4-9. Torre Salvador em 1-8, decimal 5220 autorizado, final ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Avião 08, decolado agora aos 4-1, mantenha pro até 2000. Tem a prova 2000, vai dar zero. Sena 6200, solo aos 4-1, sena agora solo 2-1-9. A chuva está moderada, tem 10, depois da galera. Gente, pela informação, obrigada. Mas o guarda 08 mantém a escuta da torre ou chama o controle? Pode chamar o controle agora no 208. 208. O guardião 08 na sua escuta decorou no 7. O campo é 1100. Gente, é livre pouso no 0, canto no 210 grau 059. Azul 4282. 4282. Johnson, após 2000 autorizado interceptado 056. Afirma-te o Guardião 08. Guardião 08, condições de ao cruzar 2000 pés, curvar à esquerda, inicialmente pro 1-0-0, até o cruzamento de 3000 pés e após pro de Conde? Eu tenho condições, mantenho 1-0-0 até 3000, solicito após 1-0-0, se você está 0-0, pode ser? Afirmativo, ao cruzar 3000 pés, autorizar interceptar radial 056, o guardião 08, é devido a aeronave na final da 1-0 e arremeter, irão arremeter até 2000 pés, o guardião 08. Ok, mas tem então, na próxima, tem até 3000 após interceptar 056. 05, informa a ficha molhada. Aguardando, 7255. No 08 autorizado, resumir navegação e interceptar radial 056 de Salvador. 056 de Salvador, grato 06. No 4082, solo aos 44, Iberia direita de Foxtrot, chame solo em 121, decimal 9. 2585, visual com campo. Afirmativo. Divise pouso 90, vento 240 graus, 049. Prossegue com parte militar? Afirmativo, das quantas, Zangari? Ciente. Meu Mike Serra, Golfo, contato radar, ingressando na terminal Salvador. Autorizado voo pro Edbonf para interceptar a chegada Bonf, o QNH 10, 15, reporte no ponto e zero descida. Desde o navio visual com Embraer da Força Aérea no curso 10. Pouso mesmo autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Localizador, TRP 5220. TRP 5220, chame Torres Salvador em 118, decimal 95. Torres Salvador, 118, decimal 95, uma boa, TRP 5220. Boa. Doutor, muito bom dia, TRP 5220, estabilizado, localizador. 5220, bom dia. Reporte baixado travado, visual com campo, o rio teto avistado 1100, posiciona 095, informa pista molhada. 5 reportará visual com cheque de trem, trip 5220. Então, 3191 no livre decolagem 10, vento 270 graus, 06 noite. Livre decolagem, está 3190. Bom dia, Xanema 255, acione a identificação, desça para o nível 050, via chegada a Mare, o QNH no 015. Trip 5220, pouso no 0, vento 1280 graus, 05 nós, ajuste no 05. Visual, baixar travado, trip 5220. Tá 3191, decolado 249, controle agora 120, decimal 8. 1208, bom dia. O azul 4207 visual com a TR da trip na final da 10. Após o pouso mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. De pelo. E 55 reduza para 2509. Controle Salvador, bom dia, tá 3191 decolado na Dael, passa 2900 pés. Bom dia, Julieta 319, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340, tá 319. Autorizado cruzamento, dá 027, agilizando. Cruzamento imediato. 3520, solo 50, libere a direita, viés, solo 290. Eita! Solo 21, 0. Uno 556, Lima, tem cabeceira na zero. Controle 4207. Decolado 52, chame agora o 208, bom voo. 208, bom dia. Militar no localizador. Militar estabilizado, bom. Xanema 255, TCV para 2000 pés, o QNH 10 no 5. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, decolou na Sahel. Bom dia, Azul 4207, contato radar, suba para o nível 320 na saída da EL. 320 da EL, solicita direto, vá a essa posição, senhor. Autorizado, Azul 4207. Direto da EL, graças a Deus. No 556, livre decolagem no 0, vento 260 graus, 049. 3191, chama centro. Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. Centro Recife 1251, alternando 1395, 3191, bom dia. Bom dia. Xanema 255, reduza para 2209. Bono 556, comenta com o radar 56, controle 1208. 0208, Bono 56. 56. Bono 556, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. Ok, pode voar da El Olinda, da presente? Da El, Bono 556. Da El, obrigado. Quatro 207 ao controle. Quatro 4207, condição inicialmente manter lida? Lida, positivo. Gol 1962, torre 1895. 1895. Azul 4207, chama Recife na frequência 251. 962, boa. Gol 1962, muito bom dia. Reporte baixar travado, visual com campo, ajuste no 095. No 095, tá visual agora. Você tá visual com campo? Positivo. Sente, então reporte bastante travado o gol 962. Reportará. Bom, Max Serra Golf, desça para 4 seus pés, com ajuste no 015. Checado, gol 1962. Sente, livre pouso no zero, vento 260 graus, 039. Livre pouso, gol 1962. Céu, tá sendo identificação. Autorizado 04, autorizado a chegada a mar e desça para o nível 050. Oi, TAP. Patango Juliette José, contato radar a uma milha, assim, vou na pro de Mari, correção, vou na pro de Boston para a chegada Boston, reportando até os destinos. E copiado. O meu Alfa Juliette Romeu, a sua identificação. Alívio de Vios, reporta no ideal de descida. Temos um próximo à disposição de 10 horas a 4 milhas no mesmo rumo, mantendo 060 Charlie 402. Gente, livre a produção e o leite papel. São 3895, reporte visual com Airbus do Chanel Nacional da Nazaré. Mas o pouso mesmo atualizado, a linha de manter cabeceira na zero. É 6255 na escuta da torre. 6255 torre, 1895. Torre. Salvador, Chanel 6255. Chanel 6255, coisa de aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 025. Salvador, pista livre na 2. Bona 962, solo aos 02, direito na 219. Para 6255, livre pouso no 0, vento 270 graus, 059. Livre pouso, vou chegar na 255. E a Alfa reportando a 5 do vento é 270 ou 170? Confirma o vento, gente. 270 graus, 059. 270 com 059.